Projeto X Podcast. Mais um Projeto X Podcast e hoje novamente iremos falar sobre esse sucesso nacional, essa coleção maravilhosa de quadrinhos. Vamos falar sobre a segunda fase do Graphic Novels MSP. Bom, eu sou Fernanda Fofoca e eu tô feliz hoje porque a gente tá ganhando. A gente? Assim, eu pela primeira vez gravando esse podcast, eu não me sinto uma minoria, entendeu? Pô, mano, a minoria paulista aqui, como assim, porra? Sacanagem. Aqui tem uma horda de gaúchos, então eu tô feliz. Aqui é o cabeça e eu mudei as minhas prioridades. O que eu preciso agora é de uma MSP do Xaverco. O mundo precisa de uma MSP do Xaverco. Meu Deus. Aqui é o Seiji e eu ainda quero uma história do Horácio. Calma, Seiji. Horácio, I need... Acredita. E pra minha alegria, felicidade e representar esse povo querido, amigo, do qual eu faço parte, temos dois convidados super especiais. Aqui é o Vinícius e eu vou ser um pouco babaca, mas o meu senso de nostalgia já tá acabando, cara. Já não tá tão legal assim. Pronto. Eita. Pronto, já pode ligar a chamada dele. Muito obrigado, tá? A gente entra em contato aí, a gente liga pra vocês, não liga pra gente, não. Quando for falar da Marvel, a gente liga. A gente vai rever aqui alguns contatos, a gente liga. A gente precisa de uma sinopse, a gente te avisa. E aqui é a Carol, e eu quero muito uma história solo da Magali. Boa, excelente. Eu acho super válido. Magali. Eu queria a do Mingau. Ô, oh, Mingau. Eu adorava o universo do Mingau. Pô, teve do Bidu, podia ter do Mingau mesmo. Pô, e o Mingau é muito mais legal que o Bidu. Com certeza. Do mesmo. Muito mais. A gente já gravou o primeiro episódio falando sobre as graphic novels do MSP, né? Lá em 2013. Falando sobre essa primeira fase, onde a gente gravou sobre o primeiro astronauta, primeiro Turma da Mônica, Chico Bento e Piteco, que foram obras incríveis. E se vocês querem saber mais sobre isso, escutem lá, que eu acho que vale muito a pena, até pra vocês se situarem um pouco nesse universo. E eu acho que o interessante, né, dando continuidade a esse projeto, que é um projeto, eu acho que bem ambicioso, né, da MSP, de transformar esses personagens que já são nossos velhos amigos, né, conhecidos, e dar uma releitura, em trazer um novo tom pra eles, apresentar novos artistas, né, novos cartunistas, enfim, e que eles consigam trazer novas ideias e novas visões sobre personagens que a gente é tão apegado e acostumado da infância. É um trabalho incrível e ele, enfim, continuou agora e a gente vai falar sobre o que foi lançado depois, né, daquele podcast lá de 2013 e falar um pouquinho sobre o que também vai sair ainda pros próximos anos. Exatamente. Só pra quem não tá entendendo muito bem, né, o que é o projeto, né, o que é as Graphic MSP, lá em 2000 e alguma coisa, porque não tem na pauta e eu não lembro. Aí, Seiji! Bom, alguns anos atrás iniciou-se a ideia, né, de até como uma forma de resgatar a MSP, né, de ajudar em alguns projetos e tentar uma nova fórmula e conquistar um público que provavelmente eles já tinham perdido, surgiu a ideia de criar essas Graphics. Elas têm uma pegada um pouco, às vezes, mais maduras do que os gibis que, tradicionais que a gente tem acostumado e tudo mais. E ele pegou personagens que são a Turma da Mônica, pegou o Piteco, o Bidu, o Astronauta, e meio que deu na mão de artistas nacionais. Deram a, ó, vocês vão fazer uma releitura desses personagens, vão criar um roteiro, uma história, obviamente tudo passando por supervisão do Sidão, do Maurício. Enfim, um trabalho em equipe muito grande, mas com um olhar diferente para algo que a gente já está acostumado. Então, eu acho que isso que é o legal de entender sobre esse projeto, né, que já está na sua segunda fase, que já conta com 10 obras lançadas no total. No primeiro podcast nós falamos das 4 primeiras, e agora a gente vai falar das outras 6 que lançaram. e que ainda tem muito planejamento. Já foi apresentado os próximos lançamentos, né, que provavelmente vão sair ano que vem, isso, em 2017. É um projeto que ele tá aí já há uns bons anos acontecendo, sendo publicado, tá fazendo muito sucesso. Eu acho que é impressionante o quanto a Lu e o Vitor, eles, por exemplo, quando vão em qualquer lugar, as filas, o Danilo Beirute, como todo esse pessoal, assim, ele tem conseguido conquistar uma galera, e todo mundo, quando tem qualquer evento, lota as filas pra conhecer, pra ver, pra pedir autógrafo. Eu mesmo tenho praticamente todos autografados, porque... Até porque é legal que a gente consegue, em muitos eventos, encontrar eles e pegar autógrafos, sempre aberto, sempre muita fila. E é um projeto realmente que fez muito sucesso, está fazendo muito sucesso, e provavelmente continuará fazendo muito sucesso nos anos ainda pela frente. Eu acho que o grande diferencial, além de resgatar personagens, contar grandes histórias, é reintroduzir esses personagens, esse universo, para um público que talvez já não lesse. Eu acho que o grande diferencial foi apresentar ao grande público quadrinistas que talvez não tivessem a chance de realmente se destacar e mostrar quão incrível pode ser o trabalho deles. Assim, você só tem que dar talvez uma oportunidade pra essa pessoa, ainda mais o Brasil, que ainda, sim, tem um problema com essa questão de colocar na mesma prateleira o quadrinho que é produção nacional do que é o quadrinho importado. A gente ainda tem uma importado, né, essas linhas mais tradicionais, desde o quadrinho americano super-herói até os europeus, que chegam hoje cada vez mais aqui no Brasil. Por uma questão aí sociocultural, nós temos muito esse costume de olhar muito pro que é de fora, e às vezes a gente esquece que aqui dentro também está sendo produzido muita coisa boa. E esses quadrinistas, essas pessoas que puderam participar disso, conseguem, como a principal, o caso do Vitor e da Luca Fage, eles, por exemplo, conseguem agora ter um alcance muito maior nos outros trabalhos que eles têm, que são também incríveis, né? Então eu acho que essa ideia de expandir não só o que é Turma da Mônica, mas expandir o que é o mercado de quadrinhos nacional e mostrar quanta coisa boa a gente tem por aqui. E até para provar, né, que tu consegue produzir um material aqui e atingir um grande público, né, e fazer um sucesso absurdo. Como a Fer também estava comentando, as filas absurdas que tem lá, né, pro pessoal das MSP autografar, né? Então é sucesso comercial garantido, né, cara? É, hoje a MSP é melhor que tudo que é publicado pela Marvel. É impressionante. Que como assim? Nada, tudo, mais nada. Tudo. Nem precisa mais ler, joga fora. Falou desse Nauta. Não, falei com total e parcialidade. Ok. Ai, ai. Acho que sem mais delongas, vamos falar o que interessa e falar sobre os lançamentos, né, que a gente teve nesses últimos 2 anos, né? Então, só pra relembrar, a gente já falou no primeiro podcast de Astronauta. A gente já falou de Turma da Mônica, Chico Bento e Piteco. Então agora a gente vai continuar falando sobre os lançamentos que vieram depois de Piteco. Então vamos começar com Bidu Caminhos. Foi feito em conjunto pelos quadrinistas, o Eduardo Damasceno e Luiz Felipe Garrocho. Eles tinham feito antes do Bidu... Cosmonauta Cosmo, não é? Isso. Assim. Achados e Perdidos? Isso, e o Achados e Perdidos, esses dois, né? Que são quadrinhos bem legais, né? Então isso acabou levando eles ao Bidu. Então temos Bidu, que conta a história simplesmente de como o Franjinha conheceu o Bidu, né? A gente tem toda a saga desse cachorrinho pela cidade até encontrar o seu dono. Uma história bem bonitinha. É uma história bem pra um público infantil, na verdade, né, assim. Acho que é a mais infantil, né, Cê? É, não, porque não tem, por exemplo, balões. Os balões de conversa são mínimos também, né? Mas são cachorros! Sim, mas... Esperava que eles cantassem uma poesia, pô? São cachorros que eles estão se comunicando de forma como cachorros se comunicariam, né? Por símbolos, por gestos, não por falas, por diálogos, pô, né? E isso foi muito criativo, né? Eu achei bem legal, assim. Ah, sim, sim. Porque pegou um lado do Bidu, né? Que ele é esse universo, assim, dele ser um animal de estimação. Porque se a gente conhece bem o Bidu também, a gente sabe que outro lado do Bidu é ele saber que ele é um personagem de histórias em quadrinhos, mas não pegou muito nesse lado, né? Ele ser praticamente o host do show dele. Exatamente, que ele tem contra-regras, que tem um mala invadindo toda hora o bugo, né, e chutando ele. Mas nesse Bidu Caminhos não, é mais ele sabendo como ele é um animal e depois ele virar um animal de estimação, né, duramente. Eu achei uma história que elas bem, assim, tu diz, oh, fofinho, sabe? Sim! Traço, é um traço muito bonito. Eu acho que Acho que isso não tem. Acho que não teve nenhuma história, na real, que eu não gostei do traço, pra começar. Ah, é. Mas essa ele tem aquele traço bonitinho, assim, sabe? Que dá uma coisinha fofinha mesmo. Eu acho que é uma história bonitinha, uma história interessante de acompanhar. E realmente, assim, é divertida a forma como é feito essa questão do que o Seiji falou, dos diálogos, né? E as brincadeiras de metáfora que os animais fazem com símbolozinhos, que foi até uma coisa que o Sidão comentou, que ele não queria que os animais falassem. Pra ele não faria sentido os animais falarem palavras. E aí, essa foi a solução. Pra não ficar algo sem qualquer balão, só com expressões, eles fizeram essa brincadeira de colocar desenhos, né? E como se fosse eles comunicando. Eu acho que ficou bem interessante, tem umas que são bem engraçadas, que são bem pensado. E ele tem um pouco dessa coisa da... Talvez a temática por trás dessa questão, quando ele fala de caminhos, né? Seria talvez caminhos que se cruzam, a questão da coincidência, né? A caminhada dos dois, tanto do Franjinha quanto do Bidu, os levaram a se encontrarem naquele momento. Vocês estavam comentando também que era mais infantil, exatamente, né? Mas, cara, mesmo sendo realmente como... Acho que o Sage tá certo, é realmente uma história infantil. Mas acho que mesmo assim me pegou, sabe? Mesmo assim eu não achei, ai, que história boba, tô perdendo meu tempo, sabe? Não, pô, foi interessante de ver a jornada deles. Me cativou, sabe? Eu fiquei sensibilizado. Eu particularmente acho que, claro que tem algumas exceções, como por exemplo Piteco, que eu acho que não é uma história tão infantil nesse sentido. Mas tu pega, por exemplo, Bidu, Turma da Mônica, Penadinho. Eu acho que eles são obras que tu pode dar pra uma criança, ela vai ler, ela vai gostar. Mas elas não são necessariamente infantis, porque a gente que é adulto, a gente lê, a gente tem outras visões sobre a história, a gente pega outros aprendizados sobre a história e a gente também gosta. Então, eu acho que uma qualidade dessas graphics, e a Bidu eu acho que é bem isso, é a pluralidade de públicos que ela pode ter. Tu pode ter uma criança lendo que vai gostar, vai achar legal, e tu pode ter um adulto, ou, tipo, jovens adultos, ou pessoas que acham que são adultos, tipo a gente, que também se interessam, também gostam, e, tipo, que se emocionam. Eu me emocionei, achei super fofinha a história, gostei de ler, acho que foi super agradável, uma leitura super boa, sabe, de acompanhar a história, de ver a aventurinha do personagem, sabe, eu acho bacana. É a mais, isso que eles falaram, a gente falou até essa questão infantil, mas pode ficar pejorativo, né, de alguma forma, eu acho que talvez a forma de falar seria que ela é a mais acessível, até o público infantil também. Se você pegar, por exemplo, Turma da Mônica, que seria talvez a primeira fase, e o Chico Bento, né? Mas eu acho que o Chico Bento ainda precisa de um pouquinho de interpretação pra você pegar algumas piadas, algumas cenas. Turma da Mônica, ele é um pouco mais denso, do ponto de vista que tem muito, muito diálogo, os acontecimentos, eles não são tão fáceis de você pegar, e essa eu acho que ela é a mais acessível nesse ponto, assim. A criança que pegar, ela vai conseguir entender muito bem essa história do que tá se passando, mesmo que ela não preste muita atenção, talvez, nos balões ou algo assim. Eu acho que de todas da Graphic MSP, esse é o que tem o público-alvo mais definido, que são as crianças, né? Porque o restante você pode espalhar, assim, pra mais pra jovens, pra adolescentes, pra adultos. O Bidu também pode ser pra jovens, mas o foco maior ainda são as crianças, né? Até porque fala de um animal de estimação, né? As crianças adoram animais de estimação, né? Ainda mais um animalzinho fofinho como o Bidu, cachorro azul, né? Tão comum, né? Porra, todo dia o cachorro azul. Né? Não sei, Gi, por que tu odiou o Bidu, cara? Fala pra gente, vamos lá, fala. É porque ele não leu. Eu não odiei o Bidu. Tô brincando. Eu nunca falei que eu odiei o Bidu. Nunca falei. É a interpretação do Vinícius sobre o que você falou. É que o Seiji é velho. A gente esquece que o Seiji, ele é um idoso. Eu já falei, ele é infantil na questão do público, porra. Mas isso não é uma ofensa. 63 porra. Semanas atrás eu postei das coisas que você lê sorrindo sobre Bidu. Aí, Seiji, seu velho amargurado. Então, assim, eu acho que é justamente isso. É um quadrinho que tu lê sorrindo, porque fica feliz lendo ele, entendeu? Ele te passa uma sensação boa. Eu acho que isso que é legal dessa história. Eu, pelo menos, me sinto dessa forma. Então, podemos ir pro próximo, né? 4 gostaram e 1 não gostou, tá bom? Esse é o ranking 4 de 5 estrelas do Projeto X, é isso. Né? Isso é preconceito contra os mais velhos. Então, Bidu é 4 estrelas. Ok, gente, tá definido. 4 estrelas pela nossa métrica. Bom, o próximo é a continuação da minha história favorita das MSP, que é nada mais nada menos que o Astronauta Singularidade. A continuação direta, excelente, escrita e ilustrada por Danilo Beirute, com as cores da Chris Petter. Esse sim você pode me botar num, vai. Não é que eu odeio, não. Ele é inferior ao astronauta, o outro astronauta, né? Mas peraí, Seiji, tem estrela ou não tem estrela aí? Tem estrela menor comparado ao Magnetar. 3/4 né? de estrela pro Seiji. E nessa história temos o astronauta logo após os acontecimentos do Magnetar, onde ele está voltando ao trabalho depois daquele grave incidente. E ele, na verdade, vai se juntar a uma missão criada, uma missão em conjunta com outro país para investigar a singularidade. E o Seiji vai explicar, mas até onde eu sei é um buraco negro. Eu não sei muito mais. Então é isso. E aí você vai ter uma grande aventura espacial envolvendo a singularidade, os Estados Unidos e uma arma estranha. Então, eu acho que essa história ela tem sacadas muito legais, assim, mas ao mesmo tempo tem alguns problemas assim, que eu não curti muito. Por exemplo, ponto muito positivo. Tu comentou na cabeça que ela começa logo após o Magnetar. Então, as primeiras páginas são o astronauta fazendo um teste psicológico, cara, que faz todo sentido, teste, né, cara? Olha só que genial, sabe? Ah, é lógico. É, porque encontraram ele tava falando as maluquices lá quando encontraram ele, porque ele foi pra casa. Ele tava mesmo isolado no espaço, né? Porra, ele tava ficando maluco, né? Então precisava fazer um teste mesmo. Mas o que eu não gostei muito foi a questão, assim, por exemplo, tu tava falando que é uma missão que une dois países, né? Uhum. Então, o astronauta é o cara que veste azul, laranja, né? Enfim, mas é o uniforme dele. As cores do Brasil, laranja e azul. Isso aí. E aí o russo, né? Que é o outro cara. Na verdade, ele é americano, não é? A minha interpretação, então, não sei o que você não falou, é que ele é americano. Na verdade, não falou qual é a nação dele. Whatever. Ele é o estrangeiro que veste preto e parece ser do mal. E aí quando vai do meio da história pro final, tu descobre que o quê? Ah, adivinha. Pois é, ele é do mal. Cara, achei tão assim, ai, vamos botar um vilãozinho aqui, e aí o astronauta. Essa história, ela tem bem mais clichês que a primeira. Muito mais clichês. Tem a garota, assim, em defesa, que ele precisa ajudar, resgatar. Tem o vilão depois. Tem um mistério que depois pode ser um problema pra humanidade, né? E ele precisa impedir o vilão de pegar esse negócio. É muito simples. Simples, é muito assim, direto, linear a história, na minha opinião. Ó, a estrela do Seiji caindo. Não, o Seiji já não tem estrela, já. Amargura. Quando você for ver a história antes, o Magnetar ele é muito profundo, sabe? De complexidade, de claustrofobia, né? De reflexões, de você estar abandonado e você cumprir o seu dever, mesmo estando abandonado. Sabe o que é mais importante na sua vida, né? Você abandonar a família, ser esquecido por todos, ainda assim continuar trabalhando. E aqui o astronauta singularidade é uma história de mocinho e vilão, né, cara? Ó, porra. Eu tenho uma visão seguinte. Olha aí. Eu concordo que, sim, Astronauta 2, ele é inferior ao Astronauta 1. O Astronauta 1, por todos os questionamentos e toda a introspecção do personagem, pela profundidade da história, eu acho que ele, o roteiro dele é melhor. Só que, convenhamos que ele não podia fazer isso pro Exatamente. Segundo. Exatamente, de novo. Ele não podia trazer de novo o tema da solidão, tipo, ia ficar repetitivo, e a gente ia dizer, repetiu o tema do primeiro, blá blá blá, mimimi, sou chato pra caralho, entendeu? Abraço pra você. O segundo, ele pegou uma outra perspectiva do personagem, que é uma perspectiva de aventura. Sim. Então ele trouxe uma missão espacial, porque, cara, ele é um astronauta, tem que ter um pouco de aventura e emoção às vezes na vida, né? Enfim, ele trouxe uma outra perspectiva. Ela é melhor que o primeiro? Não é. Mas também eu não acho que seja ruim. É só uma outra forma de contar a história de um mesmo personagem. Eu acho que o que eu gostei, e que foi o que o Vinícius comentou, ele trouxe essa ligação com o primeiro, então tu tem ele fazendo acompanhamento psicológico, porque sim, ele está com problemas, ele tem problemas emocionais, imagina tu ficar sozinho um período longo e naquela loucura, naquela solidão e o cara ficando maluco. E ele pegou e trouxe uma nova ideia, jogou uma aventura clichê. Não tenho nada contra clichês, porque eu vivo de clichês. A nossa vida é um clichê. Não sei, assim, eu acho que as pessoas, elas ficaram muito numa expectativa de novo, algo muito introspectivo do personagem, o roteiro novamente. E, na verdade, acabou sendo uma aventura um pouco mais rasa, talvez no sentido, na história, no roteiro um pouco mais raso. Mas que foi ainda muito bem feito, eu acho, e foi muito bom. Eu gostei bastante. Eu não dou uma estrela inteira, talvez eu dou 0,8% da minha estrela. Caraca, pra 0, esse. Não, peraí. 0,8%. 0,8%? É tipo menos de 1%. É que é uma. Não, mas é porque é que eu pensei que era. Caraca. Ah, não, desculpa, 0,8. É que a estrela é 1, então tá, eu considerei Seiji, que... Tá, Seiji, você é o responsável pela conta. Tá, 0,8 estrela da Fer. 80%, não, né? Vai, pô, não, Seiji, no final a gente tem que pedir estrela. É, 0,8 estrela. 0,8, tá. Pô. É, bom, eu já gosto, acho que um pouco mais, apesar de todos os clichês, eu como sou um leitor de quadrinhos de super-herói, vivo e respiro clichês e repetições. É isso que eu tô falando, cara! É. E eu gosto muito das referências visuais, eu gosto da forma como foi construída, acho que talvez o Seiji também concorde comigo. Toda essa parte de ficção científica, sempre espacial, me atrai muito. Então aqui você vai ter referência a coisas que são muito próximas do que é o Alien. Tem coisa aqui dentro que lembra até o Prometheus. Conceitos que a gente viu, por exemplo, mais recentemente do Interestelar, essa questão de dimensões. Também. Então eu acho que tudo isso, a questão do buraco negro, o que é circularidade... Eu acho isso interessante. Eu gosto da mensagem. Não exatamente a mensagem no final, mas como ele amarra essa questão da singularidade com o personagem, com quem é o astronauta. Eu acho que essa é mais uma história. Se a primeira mostrava, talvez, a perseverança do astronauta, né? E a forma como ele acreditou e os problemas que ele tem, a questão interna, eu acho que essa mostra um pouco da questão da coragem, né? A questão da bravura, a questão do herói que o astronauta é dentro dessa história. Então, eu gosto muito, eu dou uma estrela pra Bidu, eu dou uma estrela pro astronauta Singularidade. Concordo que eu esperava, a minha expectativa foi talvez o que tenha, né, mais prejudicado, mas lendo hoje e, assim, olhando, sendo bem sincero, sem ficar de mimimi, eu gosto muito da história, mesmo ela tendo aí, que falou, clichês, eu gosto bastante, dou aí a minha uma estrela. Não, eu já disse, eu gosto do Singularidade, mas eu reconheço que ele é inferior ao Magnetar. Então, no Magnetar, se eu dou uma estrela, no Singularidade eu dou meia estrela, né? Meia? Caraca, Seiji, que difícil. Caraca, vocês não têm coração, não, gente. É isso que não eu pergunto. Esse eu não tenho, porque esse eu realmente fiquei num hype danado por causa da grande qualidade da história do Magnetar. Ó, não culpe os outros pelo seu hype. Mas é o mesmo autor, caralho. Não culpa ele, coitado. Mas é o mesmo autor, eu posso culpá-lo, ele é o mesmo autor, cacete. Caraca. Então, e aí eu esperava, assim, algo também grande. Não precisa ser uma coisa reflexiva, uma coisa claustrofóbica, mas o astronauta, se você conhece bem ele, ele é além de uma história de aventura espacial também, né? Na história da Turma da Mônica, né? Ele tem muito aquela coisa assim do dever, né? Saber de que, o que é mais importante, salvar vidas também, né? Não que essa singularidade tenha também, mas tem mais profundidade, né? Eu queria algo mais profundidade, realmente, né? Você está falando, o próximo astronauta vai ser a comédia. É aquele episódio de desenho do astronauta que ele vai procurar a namorada. Eu espero que o astronauta 3 ele recupere o que foi no Magnetar, sabe? Porque você pode muito bem ter uma queda numa continuação. E você pode recuperar a essência do que foi o primeiro. Então, Danilo Beirute, fica esperto, Seijo está julgando. Eu estou julgando agora. Então, levando em consideração que eu achei uma baita aventura espacial, bem como o Cabeça falou, me remeteu a vários filmes que eu gosto muito de ficção científica, eu dou 0,7 de estrela por Singularidade. Tá, ok. Tô marcando aqui. Estamos com 3 estrelas no momento. Carol. A Carol não leu O Astronauta. Esse é o único que eu não li. Tá bom, uma estrela da Carol. Tá, vai, Vinícius. Como assim? É, eu que tô colocando aqui a. Olha esse advogado tendencioso, meu Deus do céu. Então, peraí, então pra fechar, temos 4 estrelas para Astronauta. Bom, temos então, já em 2015, saiu então o Penadinho Vida, né? Escrito pelo Paulo Crumbin e ilustrado pela Cristina Eiko, né? Neste momento, a Fernanda está fazendo coraçãozinho com a mão, gente. Vocês já sabem que eu vou dar uma estrela, já vou dar spoiler. Ó, eu também vou dar já uma estrela, já adianto. Ia lá! O design, eu amo aquele design dos personagens. Eu gostei muito da história também do Penadinho Vida. Porque a história é mais ou menos assim, né? O Penadinho, ele ainda continua aquela sua vida ali dentro do cemitério, né? Aí ele descobre que há um Alminha, ela vai reencarnar, né? Porque veio a Dona Cegonha buscar a alma da Alminha, né? Pra que ela reencarne. E ele vai fazer de tudo pra que ele omita essa informação. E além disso, a Alminha, ela desapareceu e ele vai atrás dela. Sabe onde ela foi parar, afinal de contas, né? Que uma dupla de malvados acabou sequestrando ela, né? E vai lá toda a turminha, né? Lá do cemitério, em busca da Alminha, né? E é muito legal toda essa busca, toda essa jornada, né? Buscando saber o que tá acontecendo e encontrando personagens muito interessantes também, né? Eu achei um romancezinho bonitinho. Eu achei muito fofo. Eu achei um questionamento bem interessante, porque enquanto a gente questiona o que vai acontecer quando a gente morrer lá, eles questionam o que vai acontecer quando eles reencarnarem. Eu acho que ele trouxe algumas ideias legais, assim, alguns pensamentos interessantes, personagens legais. Tinha o Frank, tô fazendo novamente coraçãozinho com a mão, que eu amo o Frank. Eu amo o Frank. Tanto que eu pedi pra eles desenharem o Frank pra mim. Eu amo o Frank. E eu acho que foi uma releitura leitura bem interessante, acho que pro personagem, né, pro Bernardinho, que era um personagem que eu gostava bastante, dentro dos gibis da Turma da Mônica, eu sempre lia quando podia. A arte é incrível. É maravilhosa. Desse especificamente eu achei linda os tons de azul, né, azul escuro, porque é noite e tem um fantasma, estão falando de coisas interessantes. E ao mesmo tempo de ter dado um toque, assim, um pouco de romance, mas de amizade, de busca, de... tem uma pequena aventura também, né? Então tem... É bem interessante a história. Eu gostei muito, muito, muito mesmo desse quadrinho. Eu podia perguntar uma coisa? Carol, tu gostou do Bernardinho? Sim. Fer, também, né? Cabeça? Muito. Seja. Também. Vocês são os hereges. Esse quadrinho, ele tá ali pra disseminar. Faz um desserviço. O ódio. A fé cristã. Entendeu? Vocês estão entendendo? Mais um, ah, vocês não. Todos vão arder nas chamas do inferno. O pata rachada vai pisar em vocês. Estamos aqui falando de demônios, de fantasmas, vampiros. Eu já vou pro inferno mesmo por ter falado mal da sua singularidade. É verdade. Uma falou... crítica mais, whatever. Né? Olha que absurdo. A gente tá falando aqui. O que é o Frank se não o homem tentando brincar de Deus, criando vida onde não há vida, entendeu? Que absurdo! O Zé Vampiro, esse ser do inferno, do mal, exatamente, porra, que fica chutando sangue da humanidade. Eu vou ser sincero, eu achei bobinho, cara, desculpa. Eu achei tão bobinho, sem graça. A única parte que me deixou, assim, um pouco tocado foi o final. Achei bonitinho. Caraca. Aquele final deles dois se juntando. Que mas sem a história coração. Como um todo, cara, olha, pra mim, desculpa, eu gosto muito dos dois, mas a mais chatinha das MSP, cara. Caramba, que sem coração, desculpa. Cara. Como você não se divertiu, cara? Sério, o que você tem no lugar do vampiro, seu coração? Aí eles têm que se juntar pra tentar achar a alminha. Quase terminei com o Vini por causa dessa. Não, deveria ter terminado, né? Não sei porquê. Ainda não. Sem coração. Sem coração, tem uma pedra no lugar do coração. Então, eu entendi qual que é o lance dele. É que ele não quer arder no mar do inferno. Ah, entendi. É o medo. Ele tá falando isso porque ele é uma pessoa temente a Deus. Ele tá com medo de arder no mar do inferno. É, exatamente. Isso. Certeza que tudo isso é o medo do desconhecido. Olha, eu tô aqui com a minha cruz aqui, eu tô segurando aqui uma cruz. Só pra quem não entendeu, a gente coloca esse vídeo na postagem, porque senão vocês vão ficar achando que o Vinícius realmente acredita nisso. Não, mas ele acredita. Não, ele realmente acredita. Ele acredita, velho. Ele acredita. Ele acredita. Só pra constar, em quantas estrelas ficamos? Vinícius, quais são as suas estrelas? 0,1. Ah, eita. E depois vocês me criticam por ter dado 0,5, né? Mas deixa eu só falar um pouquinho antes dessa nota absurda do Vinícius, desse sacrilégio. É, eu acho que das MSP até agora, eu acho que, assim, talvez aquela que eu mais falei, cara, que character design incrível foi essa do Penadinho, sabe? A forma como foi representada, cara, é tão divertida. É tão engraçada, é tão fofo. E assim, eu acho demais, assim. Eu ria com as expressões dos personagens. Sim. Simplesmente pelas caras que eles faziam. Assim, não era nem a situação. E aí, claro, é um trabalho que já, pra quem conhece, é o um trabalho do. Tanto da Eco quanto do Grubin, sabe que eles têm essa. Muito dessa estética, dessa forma de trabalhar no quadrinhos A2. Que, se não me engano, o Vinícius também não tinha gostado no começo, não também é? Também não. Primeiro não gostei. Caraca, sem coração, que absurdo. Vinícius, não estranhe se tudo que tu falar tiver sido cortado. É, se por algum motivo seu áudio ficar, entre aspas, ruim e cortado. Tá? Então, mas ser engraçado que vai ser só o teu áudio, da Carol não vai ser. O da Carol vai estar ótimo. Mais engraçado. Curioso. Mas só o primeiro, eu amei os dois outros. Quando eu peguei a mãe, eu adorei os dois e três. Adorei, tá? Aquela vez que você encontrou aquele músculo chamado coração, né? Entendeu pra que ele servia. Outra coisa, eu concordo contigo, cara. É muito bom, muito bem desenhado. Os designs dos personagens são sensacionais, assim. Isso me redime um pouco? Talvez, talvez, assim. Inclusive, essa questão, eu acho que é a melhor, como a Fer falou, a melhor representação do Frank, do quão inocente, do quão bobo ele é. E é assim, é muito bom mesmo. Aquele vilão clássico com trejeito, os capangas mal-humorados, sabe? Aquela coisa até meio Hércules, assim, do Hades, Agonia, o Pânico. Eu acho muito legal, coisa que o Chris também não deve gostar, porque deve também ofender a franquia cristã. Mas assim, eu dou aí uma estrela muito facilmente, assim. Eu dou, na verdade, 1.3 estrelas, colocando 3 estrelas na nota do Vinícius. O que nos deixa com 4.4 estrelas. Isso é muito injusto, cara. Meu podcast, minhas regras. É, o legal é que a gente consegue perceber que não existe critério nenhum pras notas. Tudo bem, gente, vamos lá. O próximo quadrinho lançado foi o Turma da Mônica Lições, que é a continuação, né, do Turma da Mônica Laços, que foi lançado pelo Vitor Capag e Luca Fag. O hype, novamente. Mas esse foi correspondido. Esse então, foi bom, né? Eu gostei. Ih, olha mas... lá. Cada MSP é uma heresia diferente. Olha lá. Me julguem agora. Vão me jogar caraca. Agora também. Caraca. Aham. Antes de eu dar minha opinião, eu vou falar da história. Então, tá lá a turminha no domingo, durante o dia, chovendo. Eles falando no telefone, conversando. E o que ninguém faz? Todas as crianças que nem era comigo fizeram, não fizeram a lição de casa, obviamente. Só que como eles não eram caras de pau que nem eu sou e falava abertamente pra professora, eles ficaram com medo de levar um susto, porque a mãe do Cebolinha assustou ele, dizendo, você não fizer sua lição, você vai ficar na escola pra sempre. Caraca. Gente, você é tenso, essa, é triste. Essa eu acho que é a melhor representação da ingenuidade da criança como é a Turma da Mônica. Porque às vezes a gente esquece que eles são crianças com 7 anos pra sempre. Exatamente. Entendeu? E esse pra mim é tipo assim, é o ápice da ingenuidade de uma criança. E eu acho isso genial. Com medo da professora, o que eles resolvem fazer? Eles vão fugir da escola. Claro. Por que não, né? Por que não fugir da escola quando se tem 7 anos de idade? O que pode dar errado? Eles não passam nem do muro, né? É culpa desse careca que vai influenciar todo mundo, porra. Caraca. A questão é, dá errado, dá muito errado, os pais são chamados. E o que eles decidem fazer? Vamos separar essas crianças. É má influência. Má influência, eles precisam fazer novos amigos, eles só são eles de amigos. A Mônica vai pra outra escola, todo mundo de castigo, nada muito legal. É assim, eu gostei da história, gostei bastante. Tem até uma frase do Cascão que eu compartilhei hoje, que é... Eu não vou fugir pra sempre, só preciso de um tempo para tomar coragem. Gente, pelo amor de Deus, frase sensacional, né? Sim. Eu gostei da história, mas eu acho que aquela nostalgia que o primeiro... Laços me trouxe, eles não conseguiram muito me trazer nessa continuação. E me incomodou um pouco, eu pelo menos achei, que a história meio que terminou assim, abruptamente, sabe? Sei lá, não, parece que não teve um fim a história. Então eu quero ver como é que eles vão desenvolver isso pra próxima. Porque eu confesso que o final ele me deixou um pouquinho decepcionada. Assim. Eu gostei bastante, traço deles... A arte deles continua maravilhosa. Acho que, pra mim, de todas as graphics, esse é o que eu mais gosto do traço. Eu gostei bastante. Acho que se eu disser que eu não gostei, eu tô mentindo. Eu gostei muito. Mas, pra mim, não tá no mesmo nível do primeiro. Não sei, eu, Fernanda. A minha nota é 0.8 de novo. 0.8, tá. Eu tô notando aqui. Eu penso o seguinte, diferente da Fer, que odiou, né? Eu achei legal, tá? Caraca. Ei, pera, tu deu 0.1 pro negócio e eu que odiei, tá o, bom? O nosso país, ele só vive de dicotomias. Ou você ama ou você odeia. Não existe meio termo. Isso porque quando eu falei do Bidu Camilo e falei que é infantil, eu achava que eu odiei também a história. Não é assim, porra, cara. O Vinícius tá exagerando algumas coisas aqui. Pera aí, pô. Então, eu achei muito legal da parte do Vitor essa coragem que ele teve de separar as crianças, cara. Porque assim... Eu tava lendo, e o que eu esperei de... Quando eu peguei na mão, né, o Turma da Mônica Lições, mais uma aventurazinha da Turma da Mônica, né, vou me divertir. Cara, quando eu vi o rumo da história, começou a ir pra outro lado, eles começaram a separar, eu vi a Mônica triste, a Mônica sofrendo bullying em outra escola, eu sei que as coisas não estavam do jeito que eu esperava, sabe? Então eu fiquei a história toda preso, pensando, cara, quando é que eles vão se juntar de novo? Não pode acabar mal isso? Meu Deus! E aí, quando acabou daquele jeito que a Fer tava falando, realmente é um final meio abrupto, e a mesmo tempo não foi um final tão assim feliz, sabe? Não é um final, tudo deu certo, que alegria. Eu acho que ele quebra a nossa expectativa do final, que seria a reestruturação daquele status quo original. Exato. Olha, eu gostei, vou dar um também. Ah, uma estrela. Uma estrela sua, né, Vinícius? Uma estrela. Uma estrela, tá. É porque assim, eu vejo o Lições também como um reflexo da vida, né? Mais ou menos, o Laços mostrava mais ou menos o início de uma amizade, né? Ele mostrando em flashbacks, como uma amizade tinha aquele início e ela se fortalece, né? E aqui o Lições a gente vê uma etapa da vida, né? A amizade continua, mas as pessoas podem não continuar também, eles né? Eles têm 7 anos, pelo amor de Deus, isso só acontece quando você tem 20. Não façam isso com crianças de 7 anos, é muito triste. É mas muito tem triste. Pessoas que não têm 7 anos também que se separam, né? E a vida segue pra cada lado. O que eu posso fazer? Eu sei se vocês lembram, tem uma história clássica da Turma da Mônica, que é a história que o Cebolinha vai se mudar. A história toda é muito triste, porque o Cebolinha vai se mudar... não sei o que será da turma sem ele. mas ele se muda pra 3 casas pra frente, tudo volta ao normal. Cara, eu li isso aí, cara. E eu acho que na verdade, o diferente, porque ele quebra um pouco da sua expectativa, que é o que o Vinícius falou, porque ele é uma história da Turma da Mônica que não necessariamente os 4 vão viver aquilo inteiramente juntos. Eu acho que essa história da Turma da Mônica, primeiro, fazendo a relação aí com o nome, o Lições, né? Eu acho que primeiro ele faz o quê? Ele separa cada um dos personagens pra tentar explorar eles individualmente, porque dentro de um grupo a gente já viu eles funcionando. E eles funcionam de uma maneira distinta quando separados. Então, você tem primeiro, talvez aí o único plot dos 4, que eu acho que talvez seja o menos, não sei se o menos interessante, mas o que menos tem profundidade talvez seja o do Cebolinha, né? O Cebolinha tem o problema do bullying, que ele só começa a apanhar do Tonhão, e que eu achei excelente, acho que o Seiji pegou, acho que essa referência também, que um dos capangas do Tonhão é tipo como se fosse o capanga do Biff, do De Volta pro Futuro, ele tem aquele óculos 3D. Ah, é. Sim mesmo. Não é, então. E aí a questão, porque o Tonhão sempre apanhava da Mônica e não podia bater um Cebolinha porque era meio protegido e tal. E aí ele tem esse lado de fugir do bullying, o lado que ele quer consertar o problema dele de fala, né? O Cascão tem a questão do banho, que tá implícito, uma questão que ele tem que ir lá pra piscina, não sei o quê. A Magali, pra mim, acho que é o plot mais interessante, que é o plot onde ela é colocada numa escola pra damas, né? Aquelas escolas que a gente vê filmes pra formar, aspas aí, princesas. E a Mônica tá na escola nova e não sabendo mais como fazer amigo. Então, mas assim, eu acho que nesse ponto é uma lição e também é uma crítica, uma coisa assim, isso é uma coisa que todos me marcou. Tem um período que é eles fazem uma espécie de montagem, a hora que talvez seja o momento mais difícil dos 4 personagens, que é onde eles todos estão pensando naquilo que eles estão fazendo, né, nesses 4 pontos. E de certa forma, eles estão meio infelizes, por quê? Porque na verdade, aqueles 4 pontos que eles estão tentando alterar, não são pontos que eles querem alterar, são pontos que os pais querem que eles alterem, sim, né? Você tem essa questão estudantil e muitas vezes você tá tolhindo a criatividade e você tá tolhindo às vezes algum sentimento de uma criança em prol de uma espécie de ensinamento industrializado que na verdade não é exatamente assim. Então essa decisão de separar as crianças, ensiná-las o que é o melhor, às vezes não é realmente o melhor. Por que que eles têm que passar por isso, né? Então eu acho que esse toque é um toque muito interessante. Eu acho que dá esse clima bem diferente. Enquanto o clima da primeira era um clima bem Goonies, bem aventuresco, bem... a gente que brincou com aqueles clichês, tem o sábio, tem a... né, todas as brincadeiras. Esse, eu acho que ele é bem mais profundo nesse ponto do que é cada um, do que é o aprendizado, de como eles desenvolvem isso separadamente e como essa união deles é importante. Tudo bem, tá, peraí. Ponto 1. Vocês fizeram mudar de ideia, eu vou dar uma estrela. Deixa eu mudar a assim, nota. A história foi um pouco triste, eu não queria ficar triste hoje, eu acabei ficando um pouco triste por causa da história. Mas tudo bem, eu concordo, eu acho que realmente ele tem esses pontos todos que o Cabeça falou. Tem essa coisa de mais introspecção dos personagens e de tu dar uma visão diferente pra cada um e cada um tem os seus problemas. E eu queria comentar o meu ponto 2, que cena fofinha foi aquela do final quando o Cebolinha vai na janela da Mônica, gente. Só isso é que eu queria muito, comentar. Muito, muito incrível, né? Assim. Tá bom, vocês me convenceram a ficar uma estrela da minha. Uma estrela? Ahá! O poder da retórica. Claro que eu não odiei, tá? Eu só gostei mais da primeira. Ok, você tem todo esse direito. Não, eu também concordo, sim. A história me surpreendeu muito, porque tu não espera ficar triste e com raiva lendo uma história da Turma da Mônica. Exatamente. E esperar uma coisa fofinha e feliz. Legal, sabe? Mas eu fiquei bem triste, assim, na história. Mas eu gostei muito. É bem tudo isso que vocês falaram mesmo. Então eu dou uma estrela também. Perfeito. Então temos aí 5 estrelas. A nota perfeita. Primeira de 5 estrelas. Caraca, como a gente tá crítico hoje, né? Seguindo, então, para o próximo lançamento da nossa lista, temos aquele que eu não sabia o que esperar. E acredito que, né, o resto de nós também. Turma da Mata, Muralha. Não, a menos que você nos ouvindo seja um fã fanático por Turma da Mata. Sim, que eu devo imaginar que eram poucos, porque eu particularmente achava um saco. Peço desculpas aí a todos os fãs, mas era uma das histórias que eu pulava. Pô, o Jotalhão era legal. Aquela relação maluca da Stalker da Dona Tanajura lá, porra. Bom, mas temos, então, Turma da Mata, Muralha. Acho que é o nosso primeiro... não sei se... Não é o primeiro primeiro trio exatamente, né? Mas dá pra dizer que, né, creditado três na capa, temos aí o Roger Cruz, o Davi Kalil e o Arthur Fujita. Mas então é uma história cheia de tramas políticas, grandes lutas e centenas de pequenos coelhos. Muitos coelhos. E aí, o que vocês, meus caros colegas, acharam? Estou com medo que parece que o Vinícius não gostou. Eu gostei bastante. Como eu não esperava nada, eu gostei. Eu acho que isso ajuda bastante. O monstro da expectativa. Não, o monstro da expectativa, ele atrapalha. Então, como eu não tinha nenhuma expectativa, na verdade, eu não tinha ideia pra que rumo a história poderia seguir. Eu gostei. Mas ela deu a sensação, acho que de todas as graphics até hoje, ela foi a que mais deu a sensação de que faltou espaço. Precisava ter sido colocado algumas coisas a mais na história, sabe? Ficou faltando informação. Faltou página, na verdade, pra colocar. Exatamente, faltou página. Ela me deu muito essa sensação de que algumas coisas ficaram meio, tá, mas o que aconteceu aqui? É, não tá faltando algo entre esses dois pedaços da história que eu não sei, né? Onde que eu perdi alguma coisa? Exatamente. Mas eu gostei, assim, bastante. Eu acho que justamente porque eu não tinha nenhuma expectativa. Eu acho que o trabalho de arte foi muito bom. Um visual bem interessante, acho que, dos personagens. Ela dá uma sensação bem mais de aventura mesmo. Talvez eu desse um 0.8, mais ou menos, de estrela. O que eu achei legal é que eles conseguiram criar um pequeno universo ali de personagens. Um tempo meio medieval, né? Isso eu achei muito bacana, assim. Tem vários pequenos detalhes. Tu vai conhecendo esse mundo. Quando começa assim, ele vai botar um mas logo à frente. Não, não. E a história é legal, assim, né? Tem aquela questão do legado, do pai sendo passado pro filho. É clichêzão? É. Mas eu acho que foi interessante, assim. É aquele esquema, assim. Eu não gosto dessas pessoas que são muito 880, sabe? Eu não gosto desse tipo de gente. Enfim. Então, eu acho que é média, cara. Uma MSP média, assim. Vale a pena dar uma lidinha. Os desenhos estão legais e tudo. A colorização achei muito boa. É, mas é clichê. Não é a melhor coisa do mundo matar na média. Mas, então, pra mim, eu acho que o grande brilho dessa HQ, eu acho que é um pouco já do que a falou, do que o Vinícius falou, é o universo que foi criado, né? Eu gosto muito desse aspecto, eu acho que ele mistura, pra quem conhece, ele tem um pouco, assim, da ambientação meio que Três Mosqueteiros, essa coisa meio medieval, meio mais um pouco mais suburbana, de heróis meio renegados, um rei que tem uma moral meio conflituosa entre o tirano e realmente o bondoso. Aí, e uma pegada, pra quem leu aí, uma coisa meio fábulas também, né? Dessa questão da forma como os animais são retratados e pegando esses personagens que normalmente eram estereótipos e agora colocando eles num contexto totalmente diferente. Você tem realmente uma história, como a Fih falou, é totalmente séria. Fora que todos são bombados e fortes, lutam bem. Eu acho isso divertido, uma coisa meio também do Tiano Piteco, né? Que era tipo, que é... Depois, hoje em dia, com as referências atuais, ele é tipo, ele é o Mad Max das MSP, né? E então toda essa questão, a trama política, eu acho interessante, novamente, não teve página pra trabalhar como talvez pudesse ser feita, ela ficou bem simples mesmo, assim, uma trama bem dessas de, ah, ele era o segundo no cargo que decidiu roubar o trono fazendo uma missão de fazer o cara, mas o cara na verdade não morreu. Né? Então, assim, tem sim esse clichê de roteiro, mas eu gosto muito, eu acho que a ação é muito legal, a caracterização, essa parte meio steampunk de robôs e exoesqueletos, eu acho muito legal. E esses coelhos malucos e aparentemente cheirados em cocaína, que não param, e, né? Então, assim, eu gostei muito, eu acho que foi uma surpresa muito, muito grata. Eu tô aí uma estrela. Eu sou bem bonzinho. Acho que eu dei uma estrela pra tudo. Eu só tenho que falar. Mogi deveriam trazer mais histórias da Turma da Mota. Você acha, Seiji? É, eu fiquei sem nenhuma aqui em Mogi. Fiquei triste. Então eu dou uma estrela pelo Seiji. O Vinícius, você deu quantas estrelas mesmo? Ah, 0.7. 7, tá ok. Pera só um pouquinho. Quanto que tu deu pra Penadinho mesmo? 0.1. E daí tu dá... Tá. Pois é. Tá bom. Então ninguém odiou o Turma da Mota? Eu dei 0.8. Não foi nota máxima, mas... E a Carol? Não sabia muito o que esperar, na verdade, porque eu admito, eu não lembro de ter lido as histórias da Turma da Mata quando era criança. Eu li muito pouco, eu achava meio chatão. Eu acho que eu pulava também. Eu acho que eu era mais ou menos dessa mesma ideia. Eu li bastante. Ou seja... Então, eu gostei, assim, da história, achei legal essa coisa política também. E eu dou 0.8. 0.8. É que eu menos gostei, assim, das MSP. Então, fechamos Turma da Mata com a nota de 4.3, graças ao Vinícius, Turma da Mata é melhor que Penadinho. Bom, acho que chegou o momento, né, pessoal? Isso, o momento que nós nos ausentamos, deixamos apenas os nossos convidados. A gente ainda não conseguiu ler louco, só pra constar, porque não chegou em São Paulo. Quer dizer, tem São Paulo, mas a gente só quer comprar a versão encadernada com autógrafo. Então, pra nós, não chegou ainda. Obrigado. Sidão, por favor. Logo, por favor, obrigado. Por favor, obrigado. E por isso nós trouxemos os nossos convidados, a Carol e o Herege, né, aqui pra falar sobre o louco. Não, pera, Herege somos nós que gostamos de penadinho, ele tá salvo. É verdade. Eu só tô tentando colocar um pouco de fé aqui nessa conversa. Ele estará salvo caso o Deus seja cristão. Bom, então o assunto é Louco Fuga, do Rogério Coelho. Essa MSP ela foi lançada no FIC, né, desse ano, há algumas semanas atrás. Uma curiosidade interessante dos bastidores, que tem no Z, extras do quadrinho, né? O Rogério Coelho, ele tomou a iniciativa de mandar pro Sidão umas páginas do louco que ele tinha concebido. Ele, tipo, o cara não foi convidado. Ele se convidou. Ele se convidou. É o cara da festa. Ou eu posso ir, eu levo o refrigerante e tal. Vamos a uma breve sinopse do quadrinho do louco. É um pouco estranho, assim. É confuso pra fazer uma sinopse. É bem confuso. Faz sentido, eu acho ser confuso. Bom, basicamente a gente tem o louco, ele tá tentando salvar um passarinho, né, Carol? Mas ao mesmo tempo, enquanto ele tá tentando salvar o pássaro e enfrentar umas máquinas que vêm, enfim, estão prendendo o bicho. Ok. Ele ao mesmo tempo fica pulando em histórias da Turma da Mônica. E passando um pouco, é bem interessante assim a pegada, porque ele é um cara maluco, mas ao mesmo tempo ele tem um pouco de lógica nas coisas que ele fala, ele tem uma certa bondade, ele consegue passar, por mais às vezes até que tu tenha pena do fato dele ser louco, sabe? Tem pena dele. Tu vê que ele não tem a mínima noção do que ele tá falando, mas ao mesmo tempo tu vê que ele tem uma coerência, ele tem um desejo de fazer a coisa certa, né? Não, na verdade, nesse quadrinho eles mostram que ele não é louco, ele só é diferente dos outros. Isso, boa. Isso que foi bem legal, assim, porque na verdade tem que ficar meio confuso, né? Ele é louco mesmo, nos quadrinhos da Turma da Mônica. Ele era bem maluco, o Cebolinha chamava ele de coitado. Louco. Coitado. Coitado do Cebolinha, sofreu na mão do louco. Sofria. Ele só percebe diferente as coisas, né? É tudo uma questão de ponto de vista. Quando vocês forem ler, vocês vão ver por quê. Eu achei muito legal isso quando eu li. Não, e assim, o principal destaque, assim, sem dúvida, eu acho que, cara, venceu todas as MSPs, é o desenho. Nossa, tá animal, assim, o fato dessa, que a gente tava falando dele pular de história em história, isso é representado pelos quadros. A diagramação é toda maluca, cara. Ele aparece ele pulando de um quadrinho pro outro, ou tipo, toda hora que tu vira uma página, ele tá em outro lugar, sabe? Ele vai estar ou numa outra história, ou num outro ambiente. E até se tu for ver os extras, todas as páginas, tu colocar elas em sequência, assim, né, recortar do quadrinho elas, tu percebe que há uma coerência no salto dele de lugar pra lugar, sabe? É muito doido isso, cara. Eu gostei muito, sabe? E é bem interessante também porque tem um pouco de uma metáfora com o que tá acontecendo, sabe? Isso é muito legal. Tem um sentido por trás da história, algo que ela vai te passar, sabe? Isso eu gostei muito, sabe? É uma que eu não esperava nada, exatamente como Turma da Mata, mas eu fui surpreendido positivamente. Então, vocês dois agora confabulem e deem uma nota de 5 estrelas. Por mim, fecha 5 estrelas. Lembra quando tu falou do penadinho, disse que ia terminar comigo? 4,5, pessoal, 4,5. Não, 5. Ignorem o Vini, ele não tem opinião. 5 estrelas. Eu vou cortar, vou deixar só a fala da Carol. Exatamente. 5 estrelas e a gente termina por aqui, obrigada. O Vinícius deu 0,1 pro penadinho, ele não manja 4. Não manja nada. Eu nem sei porque a gente chama ele mais, vou começar a chamar só a Carol pra gravar. Só a Carol, cara. Pois é. Lançamento, né, do louco, eu acho que a gente pode dizer que terminou a segunda fase. Na verdade, não, porque o Papa Capim já tinha sido anunciado antes. Sim. Mas eu acho que pelo menos pra esse ano, os lançamentos de 2015 acabaram. A gente fechou já temos 10 graphic novels, né, do MSP. Uhum. Tem bastante material já, acho, pra acompanhar. Mas eu acho que é legal a gente falar que isso não acabou por aqui, né? Tem mais coisas por aqui. Eu acho que essa série vai ser bem longeva ainda, porque além de ter já personagens que já fizeram sucesso, como Astronauta, como Turma da Mônica, e que vão já ganhar suas continuações, quer dizer, no caso de Astronauta, já vai ter o terceiro Astronauta, nós também temos ainda outros personagens a serem explorados, né? Acho que isso que é o bacana. E então vamos aqui nos preparar para os próximos lançamentos, né? Vocês já tinham citado o Papa Capim, que também já tinha sido anunciado pelo Sidão. E no FIC desse ano, né, foi anunciado Mônica pela Bianca Pinheiro. Só Mônica, gente. É, exatamente. Boa, só Mônica. O Astronauta 3 pelo Danilo Beirute, Chris Peter, né, repetindo a mesma equipe criativa, e o Bido 2 também com a mesma criativa, Eduardo Damasceno e Luiz Cirilo Garrocho. Eu tô empolgado, assim, eu quero ver, eu tô muito curioso pelo trabalho da Bianca, né, porque ela já fazia uma webcomic, a Uber, até já saiu ainda dois... Ainda faz, boa. A Carol é muito fã e já saiu dois volumes pela Nemo. A Carol recomendou ele aqui, quando vocês gravaram com a gente, o quadrinhos que nos marcaram. Não, é, claro, e a Carol tem uma opinião muito mais qualificada do que a minha, né? Todos os casos, em todas as hipóteses. Sim. Mas a Bianca também lançou o Dora, que é um quadrinho de terror, cara. Então ela é uma pessoa, bem, uma quadrinista bem versátil. Então eu tô bem empolgado. E pelo que eu vi, pelo menos na imagem inicial, eu acho que tem cara de ser uma coisa mais perspectiva também. Pelo menos pelo preview, arte mínima que saiu. Eu acho que vai ser interessante porque a Mônica, ela obviamente aparece na Turma da Mônica. E a gente tem a visão que a Lu e o Vitor têm desses personagens. E agora a gente vai ter um outro artista que vai trazer uma visão diferente de um único personagem, né? Eu acho que vai ser bem legal de acompanhar. Eu tenho expectativas que eles façam isso pros outros. Pro Cebolinha, pro Cascão, caraca, pra Magali. É outra que eu falei, eu quero muito MSP. Cebolinha dominando o mundo. É tudo que eu preciso. Sobre o Papa Capim, eu não tenho muita informação, mas eu, se eu tivesse que dar um chute, eu chutaria que ele vai ser próximo do que é o Avatar do James Cameron, que é igual ao Pocahontas. Eu acho que ele vai ter um pouco dessa pegada, uma coisa talvez um pouco mais ação, um pouco mais rápido, e com essa coisa mais crítica de povo, invasão de povos, de bárbaros, e eu acho que talvez o Papa Capim tenha essa pegada, que talvez foram as histórias que eu mais gostava do Papa Capim, que era quando ele fazia essa contraposição. Eu acho que pode ter mais folclórico também, sabe? Como a idolatria Jaci, a Guarani também, né? Que o Papa Capim, ele tem idolatra esses deuses, né? Indígenas, né? Então seria interessante encontrar seres mitológicos folclóricos também. É que já aconteceu no Piteco. Bom, sobre o Astronauta 3, eu acho assim, a evolução que seria mais coerente, assim, pensando no que já foram as outras histórias, né? Na primeira ele explorou o espaço, né? Na segunda ele já teve mais ou menos um contato ali com alguns locais, enfim, possivelmente habitados por alienígenas. Então acho que no terceiro ele deve ter um contato com alguma criatura, sabe? Provavelmente. Eu espero que ele volte à Terra, né? A gente não consegue dizer como que vai ser, se vai fechar uma trilogia, ou se eles já querem, né, já querem talvez dar um fim no arco do Astronauta, mas assim, imaginando que talvez eles fossem pra fechar uma trilogia, eu chutaria que ele finalmente vai fechar esse lado terrestre dele, a questão da Ritinha, a questão da família, mas essa pegada de novo, talvez voltar pra pegada humana do Astronauta, né? Porque ele já foi o herói, ele já foi o cara sozinho, talvez ele voltar essas raízes. Em relação ao Bido 2, eu vou ser bem sincero, eu não sei muito o que esperar. É. Porque agora ele vai estar ali vivendo com franjinha, né? Ele vai estar numa nova condição já de não um cão de rua, não um cão vadio, vamos dizer assim, mas sim um cãozinho já adotado, um cãozinho doméstico. E eu quero ver, eu não sei que rumos a história pode tomar, não sei que formas que será, mas eu tenho uma boa expectativa. Eu sei que nesse do Bido 2, eu e o Cabeça, a gente ficou feio. Caraca, cara. Né, Sérgio? A gente gravou lá no J-Wave com o Juba, a gente falou que o Bido Caminhos não precisava continuar, e eles anunciaram a continuação, pô! Deixa eu só aproveitar um segundo desse podcast e dizer o seguinte, o que eu queria que tivesse continuação é o do Chico Bento, cara. É o único que eu queria que tivesse e não teve. Deu? Pronto. Você está triste. É isso. Eu tô triste, cara. Era o mais legal, que eu mais dei risada, o mais criativo, o Gustavo Duarte, o cara que tá nos Guardiões da Galáxia, é bizarro. O cara é um monstro dos desenhos e não teve continuação. Aí tem que falar com ele, ver se ele quer fazer também. A gente também não sabe como é que funciona essa decisão, né, de vamos fazer uma continuação. Porque às vezes tem que avaliar qual é o cronograma do autor, qual é a perspectiva, como é que tá a fila de cada um, como é que foi as vendas. São vários pontos a serem analisados. Não, né? O meu gosto deu. Vale muito mais do que qualquer outra coisa, né? Claro, faz sentido. Até porque eu acho que eles agora vão tentar manter um equilíbrio entre o que é novidade, ou seja, o que são personagens novos sendo revistos e o que é continuação. Mas vamos lá, o que, que a gente ainda pode explorar? Tem o Horácio, mas eu acho que o Horácio, o Maurício vai querer escolher muito a dedo quem vai fazer o Horácio. Ele vai ter que ficar plenamente satisfeito, 2016, né? Talvez não, acho que 2017, vai, quem sabe. O que mais que a gente poderia ainda ter de personagens pra... Turma da Tina, por Caraca, exemplo. Caraca, muito bom. Poderia ser um filme tipo Clube dos Cinco, seja, só que com o Clube da Tina. Outros personagens da Turma da Mônica, putz, não tem tantos outros. E talvez algum isolado, o Do Contra, quem sabe, poderia ter. Eu acho que a ideia do Do Contra poderia ser muito legal. Ele sempre foi um personagem muito fora, assim, que eu gostava muito das histórias, porque eu não sabia o que esperar. E eu acho que talvez se alguém aí, tipo, uma visão interessante de como abordar essa caracterização, eu acho legal. Acho que a gente já falou que eu falei do Franjinha, né, e Viagem no Tempo, eu acho que sempre sim, válido. Outra que a gente já viu uma versão na época do Maurício de Souza, 50, mais 50 tal, que é o Anjinho, né? Anjinho, eu acho que com certeza. Anjinho não foi abordado. Então, eu acho que daria pra fazer mais ou menos aquela visão. Quem fez foi o... De quem que é, Vinícius? Você lembra? O Anjinho? Mike Deodato. O Deodato, cara. Né? Pegou uma parada meio guerras. É, olha, mas eu acho que agora que vocês mencionaram o Anjinho, eu tô no hype, agora eu quero o Anjinho. Tanto do que já foi confirmado, o resto é toda alucinações nossas. Não se preocupem. Por fim, antes da gente encerrar, eu queria que vocês... Primeiro, Vinícius, peraí. Tu tem que explicar agora a tua abertura, porque eu achei que tu ia sentar o cacete na história. É... Eu realmente tava esperando que tu fosse falar mal dessa segunda fase, mas não foi isso. É que a gente comentou elas individualmente. Eu ia comentar que eu acho que as primeiras... Mas é por uma questão mesmo de desgaste natural de qualquer coleção. É uma pura questão de coração. Eu não tenho. Então, isso afeta um pouco o meu discernimento. Né? Não, cara, que as primeiras que eu li, né, no caso, todas as quatro primeiras, foram muito mais nostálgicas do que as que estão vindo agora, sabe? Não é que eu tô enjoado, sabe? Porque, por exemplo, eu gostei do Louco, que saiu recentemente, gostei do Lições, mas eu acho que tá perdendo um pouquinho o brilho, sabe? Pela quantidade que tá saindo. Pra mim, assim, não, sabe? Pra mim, eu tô idealizando demais as primeiras, as que estão vindo agora parece mais do mesmo, às vezes. Ah, entendi. Você é aquele cara do meu tempo era melhor. É, mas vocês estão achando tão maravilhosas quanto eram as primeiras, as novas? Mas é que eu acho que o ponto das primeiras sim era ou o susto. Não. Calma, deixa eu falar. Era a questão de você nunca ter nada igual. Era a questão do novo, entendeu? Era por ser algo novo, não tem como você comparar algo que é novo, você nunca viu, com algo que você já criou uma expectativa e você já começou a criar. É a mesma coisa do Homem de Ferro da Marvel, entendeu? Ele é o melhor filme? Não, mas por que todo mundo fala dele e fica boca aberta? Porque ele foi uma coisa muito diferente, como foi o primeiro X-Men, por exemplo, da Marvel. Não, então, como eu comentei, acho que é um desgaste natural, assim, que tem, né? Entendi. É isso aí, gente, acabou por aqui a opinião do Vinícius. A opinião do Vinícius não conta mesmo, a gente só cada vez chega mais a esse ponto, realmente ele tá sendo cada vez menos relevante, né, para o programa. É uma pena. Vou ter que achar outro convidado de padrinho. Fase 3 de MSP, ele não estará. Só a Carol. Só a Carol vai participar agora com a gente dos podcasts de quadrinho. Fazer o quê? Acho que pra encerrar, assim, eu particularmente, discordando um pouco do Vinícius, eu acho que, óbvio que um pouco... A gente já tá mais acostumado, sim, que pô, tá lançando. Já não é mais aquela novidade, acho que o cabeça falou, já não é mais aquele senso de novidade, de algo novo que a gente nunca tinha visto. Mas as histórias, eu acho que, de um modo geral, elas continuam sendo boas. Claro que tem altos e baixos, tem histórias que a gente prefere, que gosta mais do que outras. Isso é natural, são 10 graphic novels diferentes, de autores diferentes. Obviamente, desconsiderando as continuações, que são os mesmos autores. Mas a gente tem 10 histórias diferentes e umas a gente vai gostar mais do que outras. Isso é super natural. Eu teve histórias da segunda fase que eu gostei bastante, como Penadinho. Agora, depois vocês me fizeram repensar em Lições, então eu também gostei bastante. Eu gostei de Turma da... Eu gostei de tudo, na verdade. E enquanto eu não tiver uma decepção muito grande, eu vou continuar comprando. Eu acho que eu vou ser uma consumidora ainda assídua dessa coleção. Porque eu acho que são vários pontos, assim. São personagens que eu gosto. As histórias são boas, são bem contadas. E, ao mesmo tempo, eu tô vendo uma revisão, um novo olhar de outros artistas. E isso tá sendo muito gratificante, sabe? Eu acho que, pra mim, como uma pessoa que lê pouco quadrinho, eu não sou da mídia quadrinho, eu leio coisas isoladas, o pessoal sabe? Então, pra mim, tá sendo muito prazeroso ver a quantidade de bons artistas de quadrinhos nacionais. Eu concordo com a Fê, eu acho que o Vinícius só errou nesse podcast, infelizmente. Realmente é uma participação para ser esquecida, ser apagada dos anais. Acho que realmente... Pessoal do Projeto X, minha última participação, foi um privilégio. Exatamente, né? coincidentemente o Vinícius não vai participar mais, mas é porque ele vai estar com a agenda muito lotada. Realmente, os horários dele não vão bater mais com os nossos, infelizmente. Que nem lições, né? Transições, então, mudando. Final de ano tá chegando, novo ano tá vindo, né? Falei. A gente tem que fazer uma limpa às vezes, né? Jogar fora aquilo que me interessa mais, né? Trazer coisas novas. Nossa, isso me lembrou Dolores Umbridge. Sacou o discurso dela no primeiro dia de aula. Ela falou isso, tem que tirar as coisas que não servem mais. As maçãs podres, né? Dolores Umbridge, cara. Mas aí eu acho que pra fechar, acho que a gente tem que destacar eu e o Seiji, né, Seiji? Participamos aí de... Eu não sei de cabeça, foram 6, Seiji, já publicados podcasts lá no J-Wave sobre as MSP de forma individual. Então a gente trabalhou de forma mais detalhada cada uma delas. Então os links vão estar todos aí na postagem. O Beijo vai fazer esse trabalho pra gente. E só pra falar que o Juba não participou porque ele esqueceu o microfone. Então, Juba. Infelizmente. Caramba, que vacilo. E aí eu não sei, acho que o Juba, novamente, repetir pro Juba aquela regra que, assim, quando a gente chama, se a pessoa não vem, ela vai pra geladeira. Infelizmente, essa é a regra do Projeto X. Faltou uma vez, você vai pra geladeira pra sempre. Abraço pro Digão. Vinícius, por favor, da onde você é pela última vez no Projeto X? Não, só pra constar, eu queria dizer o seguinte, antes de passar o jabá, eu adoro esse projeto. Quando eu chego na banca e vejo uma MSP... Mentira, agora não adianta. Não, eu tô vendo, tá? Mas eu tenho coragem de apontar algum defeito em alguma história que muita gente não tem. Okay. Não, não é uma indireta pra vocês, tá? Ah, entendi. É pra indústria no geral. Seguinte, se você quer ouvir mais... Cara, não duvido que o telespectador, o ouvinte queira, mas tudo bem, né? Eu tenho um canal de vídeos no YouTube, se chama Dois Quadrinhos, onde eu e minha simpática namorada... Né, Carol? Sim. Falamos sobre quadrinhos, sim. Só pra lembrar os nossos ouvintes das coisas que o menino já falou aqui, então temos, olha, vamos começar aqui. Ele não gosta da Turma da Mônica MSP, do que vem da MSP, ele já tá chato, já cansou. Ele não gostou de Penadinho. Ele não gosta da Última Caçada de Kraven, né? Então eu acho realmente que vocês ouvintes podem, vocês mesmos, fazerem o julgamento sobre a pessoa do Vinícius. Cabeça, eu vou te derrubar numa só. Cabeça não gosta do filme dos Vingadores. Não, né? Eu não gosto. E daí? Acabou. Tchau. Claro. Realmente. Gente, chega, acabou. Eu vou parar por aqui. Obrigada por todo mundo que nos aguentou. Esse podcast tá meio maluco, a galera tá, acho que tá meio lesada hoje, não sei o que aconteceu. Tá tarde. Sexta-feira, não sei. Um pessoal aí bebeu antes de vir pra cá. Eu comi muito doce, acho que isso também afeta um pouco muita a noção das coisas. Então, acho que é melhor parar por aqui antes que fique pior. Obrigada por tudo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Falou, tchau. Pessoal. Falou. Bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. E sim, aqui é o Seijo, com a voz bem rouca. E hoje comigo aqui está o Dinho. Olá, sejam bem-vindos. Aê, que beleza. Bom, mas então, para vocês que não conhecem o nosso site, escutam o nosso podcast via iTunes ou algum outro agregador de podcast, acessem a gente em www.projetoxpodcast.com.br. E para mandar e-mail, você pode ir até a sua conta de e-mail e mandar o e-mail para contato@projetoxpodcast.com.br. Curta-nos na fanpage do Facebook e facebook.com/projetoxpodcast. E para os stalkers de plantão, a gente tem o nosso Twitter, que é o @projetoxpodcast. Começando nossos recados, né? Um recadinho rápido. Saiu na semana passada o Projeto X Playlist número 54, com músicas de K-Drama Parte 1. Nesse, então, eu e a Fer falamos bastante de alguns K-Dramas, recomendações que ela viu vários, né? Ela assiste pra caramba. Aí ela comentou vários e tocando as músicas também desses K-Dramas. E pra quem não sabe, K-Drama é drama coreano. Exatamente, as novelinhas coreanas que estão se alastrando no mundo todo. É. O pessoal que fala wajua. Não entendo nada. Mais ou menos assim. Exatamente. Bom, vamos lá, link no post, escutem aí, galera. Mas vamos começar então os nossos e-mails. O primeiro e-mail é do Parker, ou como ele escreve aqui, Peter Parker, Gotham City, Fortaleza 26. É, tá errado, né, porra, Peter Parker, Gotham City, né, então. O pessoal do DC e Marvel não gostou disso não, cara. Eles estão se matando agora. E aí, galera, PXP, que podcast fodástico. Tava sentindo falta de podcast sobre filmes, considerando que o último foi muito mais sobre o livro. Excelente cast. O Rocky Balboa é um excelente personagem que muitas vezes é comparado pela história do Sylvester Stallone, o cara que pegou sua única oportunidade e aproveitou bem ela. O podcast ficou bem completo, vocês abordaram bem a vida do ator. Achei legal quando falaram que às vezes no Japão um anime revitaliza um esporte, que foi bem o que aconteceu com o Karate Kid nos anos 90 e 80. Até valeu, falou. É, embora o Karate Kid ele revitalizou mais no ocidente, né? Ah, sim. Quando você fala assim, um anime revitaliza um esporte, tipo um Slam Dunk, que revitalizou o basquete no Japão nos anos 90, lá que todo mundo começou a praticar, né? Ou mesmo o Mario Shield, que o pessoal se interessou até um pouco pelo futebol americano, de certa forma. Proporção diferente, obviamente. Ah, mas depois morre de novo. Tem sempre assim. Ah, mas tem alguns aí que chamam atenção. Tipo o Ricardo no gol. O pessoal se interessou pelo gol naquele momento ali. Foi maneiro, vai. Ah, até eu me interessei pelo gol. Eu também. É legal. Eu gostei, mesmo sendo um jogo de tabuleiro, né? Mas tudo bem. É legal, eu digo, essa tendência quando revitalizar. Eu acho legal. Eu gosto. Pena que não dura pra sempre. Tipo o Saki. Eu acho que ele não explodiu tanto quanto o Mahjong, né? Tu queria. O pior é que explodiu, cara. Olha, ele aí, explodiu maneiro. Tanto. No Mahjong, explodiu sim. Ah, maneiro, então. É que pra mim eu fico mais vendo a parte do Moe, que o pessoal escute mais não, por aí, né? Mas. É, então, o problema do Saki é que pra você entender o que elas estão fazendo, você tem que ter uma noção básica como joga. Isso é verdade. Senão. Então eu acho que explodiu mais ou menos, né? Ah, sim. Bom, mas então valeu pelo seu e-mail, Parker, né? O Rock ajudou muito a influenciar o boxe, né? Com mídia. Até hoje. Até hoje. Só adoro por causa disso. Bom, mas valeu por tudo. Obrigado. O próximo e-mail é do Cláudio Hiroki Hano. E aí, galera maneira do PreXP? Tudo riba? Tudo riba. Aqui quem digita é Cláudio Hiroki Hano, idade 35 anos, com cara 17, e mora em Guarucity, vulgo Guarulhos, né? Um fantástico cast sobre uma das melhores franquias, se não a melhor. Sobre esportes. Assisti todos os filmes e queria ser um boxeador quando era moleque. Só para bater nos bulineadores que me importunavam. Entretanto, não adiantaria se fosse contra 10 moleques. Brincadeira. Depende da sua habilidade no boxe, né? Então. É, depende do seu tamanho também, né? Às vezes você é tão grande, né? Isso é verdade. Brincadeiras à parte, eu gosto dessa franquia porque ela mostra como você deve superar obstáculos e dificuldades na vida. Não tive uma adolescência fácil, mas eu sei que um bom filme como esse pode te deixar com a estima lá em cima. Agradeço a todos e continuem esse trabalho fantástico. Abraço. Abraço pra você também. É, mas ele tem toda a razão. Por isso que o Rock, ele é falado como um filme inspirador motivacional. Não só pro boxe, mas pra várias situações na sua vida. Ainda mais se envolver vocês do filme, por exemplo, Rock Balboa, que ele tem um discurso motivacional incrível. Ah, sim. Pô, é sensacional. Você tem que passar esse discurso pra todo mundo, cara. Eu só acho um pouco bizarro ter essa categoria de filme, né? Porque eu fico imaginando o lugar lá, na época que tinha videolocadora, ou onde você vai comprar DVD, uhum. Se alguém ainda compra DVD, separado. Imagina, vou ali no, na sessão de filmes motivacionais e inspiradores. Ah. É quase uma autoajuda. É, então. Mas valeu pelo seu e-mail, Cláudio Hiroki Han. O próximo e-mail é do Rafael HQ. Não coloco cidade nem idade, pois não sei que putaria vocês vão fazer com isso. Ih, caramba. Sai contente agora. Ele que adora que só bote cidade e idade pra galera. O que ele faz com isso, eu não sei. Não imagino, cara. Infelizmente, nunca vi nenhum dos filmes. Tenho todos os DVDs aqui, mas sempre deixando pra depois, mas mesmo assim conheço a musiquinha. Mas vale a pena ver, cara, eu recomendo muito. Estou jogando Shovel Knights, por recomendação de vocês, estou adorando. Olha aí, maneiro. E o próximo podcast será sobre o Shingeki no Kyojin, o Pacific Ring e o Game of Thrones. Não, não é nenhum deles. Você errou. Embora eu não sei se vai ter algum deles num futuro tão breve. Sei lá. É, isso não foi um chute? É, foi um chute errado, né? É. Mas assim, tá errado e eu não sei se vai vir algum deles tão cedo. Sei lá, não sei. Mas valeu pro seu e-mail. O próximo e-mail é do Matheus. Fala, pessoal do Projeto X. Sou o Matheus, 22 anos e arqueólogo. Aê! Olha só, um cara do Indiana Jones. Cara, mais um ouvinte arqueólogo. Caramba, já bastasse o Dex. Caramba, temos muitos ouvintes arqueólogos. Tem enterrado muitos dinossauros. Ah, essa piada. Não, ah, meu Deus. Ele vai querer me matar, enfim. Eu sou um grande fã de vocês e escuto sempre os programas, novos ou antigos. São dos meus favoritos. E olha que eu escuto trocentos podcasts. Oh, que beleza, hein? Oh, que da hora. Obrigado, cara. Aí ele continua aqui no e-mail falando: queria saber se vocês vão / pretendem fazer um do seriado Jessica Jones. Acho que daria um ótimo tema. Ah, não, a gente não vai fazer, cara. Sorry. Imagina. Não vai fazer. Praticamente metade desse staff que já viu esse seriado. Caramba. No mais, obrigado pelo trabalho. Que vocês continuam com a boa qualidade sempre. Atenciosamente, Matheus Belo. Ô, Matheus, valeu, cara. Muito obrigado por você botar o nosso podcast no seu favorito. É, e isso quer dizer alguma coisa, já que ele disse que ouve trocentos podcasts. Isso é bom. Isso é bom, pra gente, né? Pra ele, já que ele tá se divertindo. Pois é, pois é. E sobre o tema, aguarde. Não vai ter cast de Jessica Jones, não. Ô, louco. Último e-mail é do Ricardo de Andrade Santos, de 31 anos, cidade de São José dos Campos, São Paulo. Excelente podcast. Um joinha do Apolo Motivador para vocês por esse ótimo podcast sobre a franquia do rock. Esse podcast foi bem completo. Vocês falaram de todas as qualidades e defeitos da franquia e não tem muito a acrescentar. Me lembro de uma vez, quando era adolescente, que estava tomando refrigerante na padaria com meus amigos e na TV estava passando Rock 3. E o atendente estava desesperado torcendo para o Mr. T acabar com o Rock na luta. Como se fosse uma luta de verdade. Louco, que beleza. Não, isso tá errado, cara. Depende de que cena ele tá falando. Se é no meio ou no final do filme, né? Bom, infelizmente não fiquei até o final do filme. Ah, então vou no final. Para ver a decepção dele quando eu soubesse que o Rock vence no final. Mas foi uma cena bem engraçada na hora. Até que foi rápido essa cena final, mas beleza, né? Mas é maneiro. Pô, o Mr. T é um cara tão legal nesse filme, tão... Não, mesmo assim, eu fico pensando o que passa na cabeça das pessoas pra pensar que o mocinho, o cara que tem o nome no filme, não vai ganhar no final, mas tudo bem. Ah, mas eu acho que, como ele disse, o atendente, ele não sabia que era um filme, né? Era, acho que era uma de verdade. E o Mr. T, o Cleberlin, é um cara tão legal nesse filme, puto. Ele fala pra caramba, ele xinga todo mundo, ele é bocudo pra caramba. É engraçado esse cara. Eu gosto do personagem nesse filme, bom. E aí o Ricardo, ele fecha. Abraço a todos e sejam tão felizes quanto o Rock e o Apollo foram naquela praia do Rock 3. Mamãe, meu Deus do céu. Eu tô feliz, mas não chego a tanto, cara. Tá bom? Mas maneiro. Cada um com sua felicidade. Eu não tenho preconceitos também, então não tem problema não. Enfim. Mas valeu por todo o seu e-mail, tá, o Ricardo de Andrade Santos? Obrigado por contribuir aqui com o Projeto X, porque afinal de contas, um e-mail é uma contribuição. Sim, valeu. E agora, pra terminar, Seiji, quem que acertou as dicas, cara? Quem acertou as dicas foram o Gustavo Bandaman, o Parker, o Claudio Rano, o Ricardo de Andrade Santos e o Leonardo Piana. Parabéns, pessoal que chutou e acertou as dicas. Estamos contabilizando seus pontinhos, como sempre, na nossa tabela de Excel gigante. Isso. Tá acabando, galera. Tá acabando. Tá acabando. Quem será que vai ganhar? Será que dá pra vocês ganharem ainda? E mais um abraço aí pro Rafael Taira, pro Gustavo Bandaman, pro Ginko, ou pra Ginko, eu não sei, o Eduardo Ritalino, e por último para o Pablo Neves, que deu a arte da graça de comentar no nosso podcast. Muito obrigado! Valeu, galera, que comentou. Sintam-se abraçados. E pra fechar esse caixa de entrada, vamos falar das dicas. As dicas desse podcast, que foi o Graphic MSP Parte 2, que vocês já escutaram ele, tá muito legal. Então, as dicas da semana passada foram Lições, Muralha e Vida. E esses são subtítulos de algumas obras de gráficos MSPs nessa parte foi lançada, né, que a gente comentou bastante. Uhum. O Lições vem do Turma da Mônica Lições, que é a continuação do Turma da Mônica Laços. Uma história muito boa, muito legal. Recomendo todos a lerem. Muralha vem do Turma da Mata Muralha também. Só falar que tá legal também. Eu não li uma pena. Maldita Mogi que não chega as coisas. Bom, e por fim, o último, Vida, vem do Penadinho Vida também, que é uma história muito legal, com um character design tão fofo, cara. Eu amei essa história, é muito boa. Mas é isso então, galera. Lições, Muralha e Vida, tudo vem com Graphic MSP Parte 2. É, exatamente. E as dicas da próxima semana? Quais são, Dinha, as dicas da próxima semana? As dicas da próxima semana serão Estrela, Vênus e Capa. Aê, olha isso. Isso aí. Esse tema é legal pra caramba. É isso aí, tem alguma coisa a ver com chuva. Com chuva. Certeza. Caramba, chuva. Certeza. É, porque você precisa da capa de chuva. Ou astronomia, não sei, cara. É muito bom. Então, a chuva vem da onde? Vem do céu, a estrela tá no céu e é isso aí, cara. É um podcast de ciências. Olha aí, maneiro. Apesar que é um Mugle Rush, então temos medo, né, se for isso. Pra você ver o tamanho da loucura. Enfim. Mas valeu, galera, então, por mandarem vários e-mails, comentários. Continuem então fazendo isso. Sigam-nos a gente na fanpage do Facebook. Sigam-nos a gente no Twitter. E até a semana que vem, né? Eu espero que eu esteja com a voz melhor. Meu Deus. Até a semana que vem, galera. E tomara que vocês não morram até lá, né? Não, bata na madeira. Bom. Tchau, tchau. Valeu, galera. Fui. Olha a concordância. É, então. Ainda bem que ela que vai editar. Ah, vai cortar tudo isso na edição. Cara, ela daqui nunca pra frente, vai... Ela... Daqui pra frente. Eu não vou aparecer mais no podcast por algum motivo. Qualquer um que quiser começar, que quiser falar primeiro, eu tô de total liberdade. Eu sou uma host que dá liberdade pra vocês fazerem o que quiser. Porque depois eu corto tudo. É, então, é assim mesmo. Eu abri aqui, verdade, eu abri o site e tem um rapaz... Que tá abrindo. Alguém tira esse pervertido. Caraca. Do cast, cara. Ô, Cabeça, não tem ninguém nu aqui, Cabeça. Onde é que tu tirou essa bobagem? Não, não tem. Mas... Para, Carol. Mas tirem esses dois pervertidos da minha frente, por favor. Você foi traído por quem está ao seu lado. Bom, enfim. A traição que você não espera é a que vem de casa. Mas eu não falei nada do Pidu, caramba. É, ele falou então do Magnetar. Eu tô fazendo a conta. Gente, exatamente. Oh, desculpa, é. Aí... Eu tô perdida. Eu tô meio lesada hoje. Vai lá. Só pra dizer que o Bidu também deu uma estrela. Vocês acham que eu dei zero? Sacanagem. Você deu uma estrela, seja? Não, você deu. Eu dei uma estrela. Deu uma, vocês falaram que eu dei zero. Não, dei uma estrela, mas vocês não ouviram falar de uma estrela. Os ouvintes vão te julgar, sim. Caramba. O julgamento competirá a eles. Pode deixar, Seiji, eu vou cortar esse momento que tu disse que deu uma estrela, não se preocupe. Sacanagem. Bom, gente... É, eu acho que é isso. A gente tá começando a falar muita besteira. Só agora. O próximo, né? Só pra 2017. Só agora a gente tava falando besteira. O ministro falou de Japão feudal no Bidu. A gente podia ter parado ali.